peito. E o choro insiste em não parar. Eu levanto os olhos pro alto. Sei que o Senhor vai me escutar. Mesmo cansado, eu clamo o teu nome. Mesmo ferido, eu sinto o teu amor. Jesus, alivia minhas dores, meus sofrimentos, minha angústia. Dias frios da minha alma, tua presença vem me aquecer. Tuas promessas me sustentam. Eu sei que tudo vai renascer. Mesmo no vale, eu sinto tua mão na escuridão. Jesus, alivia minhas dores, meus sofrimentos, minha angústia e solidão. Toca minha alma, cura meu coração, me abraça, minha angústia e sofrimento.